ZYH661, 1340 kHz. Rádio Pitaguari, estúdios localizados na Avenida Maria Osana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial 1, Maracanaú, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SERT. Maracanaú, terra de gente boa, gente que trabalha com fé e esperança. Pitaguari. Pitaguari e a hora. 9:02. Itaguari AM. Daniese Santiago. Você saiu e falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem mim, tá bom? Eu duvido. Juro que não é praga minha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto. Se quer ir, então vá. Eu duvido. Eu tenho pena quando percebi que foi o passatempo e nada mais. Uma vontade, um momento, vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. Aqui dentro, enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Me feito, ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Me feito. Da vida, qual folha caída você se encontrar? Quando a saudade chegar e o nosso amor recordar, você verá que a vida só foi fantasia, uma grande ilusão. Gravado em seu rosto vier o desgosto da separação. Quando a chama da vida já enfraquecida estiver a findar, sei que também vou sofrer

Wine. DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada. Vem com a novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada. Me gustan los chulos, te gusta mi bunda. Te respeto los tempos que se hunda. Te estás metiendo en aguas profundas. A ese lápiz, sácale punta. Papi, dale uso, te rinco bien rico. Lo que quieras, no te lo explico. Caipirinha, te saco el juguito. Conmigo a toa, yo no me limito. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, si el niño le mete te dejo jugar. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, un poquito más allá que te va a juquear. Desmantelou, passou Mary Kay vermelho. Deu um grau no seu cabelo, acionou o bonde inteiro. Chegando lá, depois de 3 ou 8 latinhas, ela viu que não devia, só pra causar e ver o estrouxar na pinha. Ele diz: quem nunca fez isso na vida? Bata um borradinho, beijo fictício, feito no espelho, no banheiro do vasinho. Bata um borradinho, beijo fictício, feito com um dedo só pra passar ciúme. Bata um borradinho, beijo fictício, feito no espelho, no banheiro, no vasinho. Bata um borradinho, beijo fictício, feito com um dedo só pra passar ciúme. Seu batom. Se arrumou pro desmantelo, passou Mary Kay vermelho. Deu um grau no seu cabelo, acionou o monte inteiro. Chegando lá, depois de 3 ou 8 latinhas, ela viu quem não devia, só pra causar e ver o estrouxar na pin. E me diz: quem nunca fez isso na vida? Bata um borradinho, beijo fictício, feito com um dedo só pra passar ciúminho. Bata um borradinho, beijo fictício, feito no espelho, no banheiro, no vasinho. Bata um borradinho, beijo fictício, feito com um dedo só pra passar ciúminho. Não vem com historinha não, cara, porque quem vai borrar o seu batom vai ser eu. Guaria M 340. 1340. 1340. 1340. Ovos Emap, agora mais perto de você, no varejo e no atacado, Avenida Osório de Paiva, 6.741A, Siqueira, próximo à Igreja Católica do Canidezinho. Todo dia tem ovo do dia, em diversas embalagens e em quaisquer quantidade. Pronto atendimento ao distribuidor ou ao consumidor direto. Ovos Emap, agora com atacado e varejo, mais perto de você. Ponto fixo ou pelos telefones 3268-3247 99849-5900 3433-7272 Pitaguari. Pitaguari e a hora 9:18. Pitaguari AM. Quase não vem mais. Cê tá virando meu, tanto faz. Aquele aperto que tinha no peito sumiu do coração, pegou o beco. Já consigo sair sem você, já consigo lembrar e não beber. Minha barra de esquecimento tá faltando 3% pra te esquecer. Só falta dizer não. Dizer não, dizer não pra tua cama. É só dizer não vou quando você me chamar. É só dizer não quero quando quiser me usar. Só falta dizer não. A saudade quase não vem mais. Cê tá virando meu, tanto faz. Aquele aperto que tinha no peito

Taguari AM. Taguari. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver eu vou, já tô. Coração localizou o endereço do amor. Da beldade negra, e quem pode negar esses olhos negros? Fui cair num beijo, devo e não me nego, quero e não me nego. Me queimei no sol da imensidão morena. Sua pele é uma noite de estrelas. Nossa cama, viagem pra lua. Vem ser minha astronauta nua. Se eu tô bad, tu me deixa sem. Me diz como é que eu fico sem seu bem, meu bem. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver, eu vou. Me diz como é que eu fico sem seu bem, meu bem. Coração localizou, coração o endereço do amor. Endereço onde do tu amor. Tiver, eu vou. Eu vou, eu vou, já estou. Grave paredão. Eu duvido lembrar dela quando as mulheres da festa foram até o chão. Vou aumentar minhas doses. Já tô na quinta e até agora não lembrei. Melhor vou dar virote. Eu tenho certeza que agora eu superei. Que tristeza. Só basta eu falar da mala, só da minha cabeça. Já acabou isso e me diz o quê? Minutinho de fraqueza, o quê? Eu te liguei. E 5 meses sem saber da sua existência. O seu amor eu chorei. Eu disse nesse minutinho de fraqueza, o quê? Eu te liguei. Todo mundo tem passado, escuro ou claro, e ninguém tem que julgar. Quem aí não tem defeito, não comete erro, mas pode se consertar. Ai, ai, ai, ai, a vida dela não é mais a mesma. Não tem balada, bebida e não beijo outra boca que não seja minha. Pode me dar atestado de louco, por ela eu boto o coração no fogo. Pode falar que eu sou louco de pedra, mas louco é quem passou e não ficou na vida dela. É sofrimento demais, meu irmão. Cê tá doido? Pra que cantar dois danos? Seja um dia de nós. Essa música acaba comigo, Denis. É por essas e outras coisas que a gente bebe. Todo mundo tem passado, escuro ou claro, e ninguém tem que julgar. Quem aí não tem defeito, não comete erros, mas pode se consertar. Ai, ai, ai, ai, a vida dela não é mais a mesma. Não tem balada, bebida, nem beijo pra boca que não seja minha. Pode me dar atestado de louco, por ela eu boto coração no fogo. E pode falar que eu sou louco de pedra, mas louco é quem passou e não ficou na vida dela. Pode me dar atestado de louco, por Itaguari e a hora. 9h47. Itaguari AM. Repertório novo do Barão Fininho. Respeita a vida. Solta o som do paredão, papá. Prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é pra te esquecer, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão, tamo junto. Abre o som do paredão e volta para o que tocar, papá. beber. Já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te busquei perdão, busquei sorriso e luz. Achei meu sol, vivi meu céu em teu olhar. Olhando a ti, eu me perdi pelos caminhos. Quem me chamar vai me encontrar nos teus olhinhos, em teu olhar, estranho olhar. Meu sonho um dia se acabou. Nos olhos teus existe amor, existe a Deus. Eu me perdi pelos caminhos. Quem me chamar, ai, vai me encontrar nos teus olhinhos, em teu olhar, olhar estranho olhar. Meu sonho um dia se acabou. Nos olhos teus existe amor, existe a Deus. Em teu olhar, estranho olhar, meu sonho um dia se acabou. Nos olhos teus existe amor, existe a Deus. Itaguari AM. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal. Bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Sentado na mesa sozinho esperando a saudade sai do meu peito. Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose, fingindo a oitava sem gelo, pra ver se arranco um terço de você de mim. A partir de você que sobrar, vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar mais. E a parte de você que sobrar vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada